Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Todos os sábados, às 3 da tarde, a Antena Web apresenta Autoriente, um espaço dedicado à música indiana, chinesa e árabe, sem locução. Faça uma viagem a outros pontos do globo através da música e da Antena Web. Autoriente, todos os sábados, das 15 às 16 horas, aqui, na Antena Web. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e magia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Eu quero ser o seu amor, oh, oh, oh, tô louco pra me entregar, ah, ah, ah. E aí, paixão, o meu coração tá chamado de tanto desejo. Ser um peixe, mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você, espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? A ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, é paga pra ver. Me diga se você vai entrar na minha vida. Você é minha musa preferida. É meu bem, me quer. Meu anjo, minha fada, eu faço o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. Me convença, me leva pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu topo tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. De tanto desejo, eu quero ser o seu amor. Oh, oh, oh, tô louco pra me entregar. Ah, ah, ah. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Agora misturar a nossa cor, a ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, é vaga pra ver. Me diga se você vai entrar na minha vida. Você é minha musa preferida. É meu bem, me quer. Meu anjo, minha fada, eu faço o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. Me convença, me leva pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu topo tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, oh, tô louco pra me entregar. Ah, ah, e aí, paixão, o meu coração tá chamado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, oh, tô louco pra me entregar. amor é estar contigo e te amar. Saio pelas ruas à procura de um grande amor. Depois da canção do meu jeito, ela foi embora, nunca mais voltou. Já não sei mais o que faço, já não sei pra onde vou. Se continuo a procura ou se vou ao rumo de um novo amor. Mas o telefone não para, à noite não consigo dormir. Quem será essa mulher que liga toda noite e restrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem será? Que me liga toda noite restrito e não fala o seu nome? Por que se esconde? Por que você se esconde? Não tem jeito, não tem jeito não. Se você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Não, não tem jeito não, não tem jeito não. Saio pelas ruas à procura de um grande amor. Depois da canção do meu jeito, ela foi embora, nunca mais voltou. Já não sei mais o que faço, já não sei pra onde vou. Se continuo a procura ou se vou ao rumo de um novo amor. Mas o telefone não para, à noite não consigo dormir. Quem será essa mulher que liga toda noite restrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem será? Que me liga toda noite restrito e não fala seu nome? Por que se esconde? Por que você se esconde? Não tem jeito, não tem jeito não. Se você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Não tem jeito não, não, não tem jeito não. Em mim, meu amor, tá me fazendo sofrer. Será que só quer pisar em mim, meu amor, tá me fazendo sofrer? Não precisa judiar de mim, quer pisar, pisa devagarinho.

emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver essa hora que o amor só se mede depois do prazer. Tô pensando no teu jeito, eu amo de verdade. De verdade. E quando Deus ele vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Sempre uma saudade. Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo, você que eu amo. Obrigada, obrigada, Alexandre. Obrigada a vocês por esse carinho. E o mundo inteiro vai tomar conhecimento desse trabalho maravilhoso de Alexandre. Valeu, obrigado, banda. Obrigado a vocês. Não adianta se esconder de mim, não adianta tentar me evitar. Eu tenho mais de mil motivos pra você me amar. Não adianta me tratar assim, não adianta não se entregar. Pois no final dessa novela eu sei que vai rolar, e vai rolar porque que eu vou fazer você olhar pra mim. Você dizendo sim, eu vou fazer o tempo me ajudar, e aos poucos vou te conquistar. Eu vou despertar sua paixão. Eu vou sintonizar seu coração. Eu vou e tudo te surpreender. Espere, você vai ver que eu vou ganhar você. Se esconder de mim, não adianta tentar me evitar. Eu tenho mais de mil motivos pra você me amar, me amar, me amar, me amar. Não adianta me tratar assim, não adianta não se entregar. Pois no final dessa novela eu sei que vai rolar, e vai rolar porque eu vou fazer você olhar pra mim. Ouvir você dizendo sim, eu vou deixar o tempo me ajudar, aos poucos vou te conquistar. Eu vou despertar tua paixão. Eu vou sintonizar seu coração. Eu vou em tudo te surpreender. Espere e você vai. te dei o meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Porque te amei assim, sem alma e coração. Você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor e alguém no seu lugar me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Você não quis cuidar, eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Porque te amei assim, sem alma e coração. Você é tão ruim, e agora que eu tô bem, cê quer voltar pra mim. Pedindo pra voltar, valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor, alguém no seu lugar me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor, alguém no seu lugar me faz feliz, que sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas de um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Como foi me apaixonar, mesmo sem te conhecer? Baby, eu estou sofrendo. Aconteceu assim, foi quando eu te vi passar. E sem nenhuma explicação, meu coração mandou parar. Fiquei te admirando ali, te olhando sem me desviar. De repente então você sumiu, e não pude mais te encontrar. Eu não sei o que aconteceu, não tem resposta pro que aconteceu. Passei a gostar de você, não pergunte, não sei explicar. Fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer. Baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer. Baby, estou te querendo. Baby, onde está você? Hello, do you feel love? Hello, do you feel love? isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa. Quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores. Ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar. eu saio dos teus olhos. Eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia. Fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer: estou morrendo, morrendo por dentro. Estou, é tanta saudade morando em meu peito. Vida levou pra minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva-me o ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias que te são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Uh-huh.

consigo te esquecer. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero. A altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar aos sábados das 9 às 9:30 da noite na Antena Web. Pelos caminhos de Portugal. Está cansado de procurar por música portuguesa? Deixe-se disso. Agora todos os domingos, às 13 horas até às 14, eu próprio, Leandro Amador, leva-te a seu Portugal musical. Aqui, na sua Antena Web. Eu vou dançar as romarias que tenho no meu Portugal. Ouvinte, durante alguns meses eu fiquei calado a ver o que se passava no mundo. Mas estou farto e vou voltar a falar. Nós e o mundo. Brevemente. Prazer. saber. São livros que desisto de reler. Histórias assim nem começam, nem tem fim, nem é bom. Tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Uma vez são ventos a soprar por sobre as leis. Desejo não dói, mas por dentro corrói. Valentias de herói. Encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou. And in a way, sintoniza-te. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho, Beira-Mar. Ser humano, saiba, todo mundo teve pai. Quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet e

de tocar. Ligue logo, não demore, vou correndo te buscar. Um presente eu já lhe comprei, com ele um buquê de rosas, um champanhe pra comemorar o recomeço de nossa história. Um presente eu já lhe comprei, com ele um buquê de rosas, um champanhe pra comemorar o recomeço de nossa história. Adivinha quem chegou aqui pra alegrar seu coração. Quero te ver na multidão. Vai ser a maior curtição. Adivinha quem chegou aqui pra alegrar seu coração. Quero te ver na multidão, vai ser a maior curtição. Não vai ter lugar pra pôr o pé, porque o moçado é só filé. Vai ter festa boa com certeza, vai ter mulher e muita cerveja. Adivinha quem chegou aqui pra alegrar seu coração. Quero te ver na multidão, vai ser a maior curtição. Não vai ter lugar pra pôr o pé, porque a moçada é só filé. Vai ter festa boa com certeza, vai ter mulher e muita cerveja. Eu quero é dançar, não vou viver. A gente se belar, sete no sentido a noite inteira. Eu quero é dançar, não vou viver a vida de bobeira. A gente se belar, sete no sentido a noite inteira. Chegou aqui pra alegrar seu coração. Quero te ver na multidão, vai ser a maior curtição. Não vai ter lugar pra pôr o pé, porque a moçada é só filé. Vai ter festa boa com certeza, vai ter mulher e muita cerveja. eu quero é dançar. Não vou viver a vida de bobeira, a gente se vê lá. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Antes que eu te esqueça e tudo se acabe, eu quero apagar do meu corpo a tua memória. Quero riscar o teu nome da minha história antes que eu te esqueça e depois não exista nada entre nós dois. Não, não, antes que eu te esqueça e tudo se acabe, eu quero dizer pra mim mesmo que não acredito. Todo esse amor não passou de um sonho impossível antes que eu te esqueça e depois não exista nada entre nós dois. Antes que eu te esqueça, vou negar que te amo tanto, vou fugir do teu encanto. Antes que eu te esqueça, antes que eu te esqueça e te rasgue em mil pedaços, continuar o meu teatro antes que eu te esqueça, antes que eu te esqueça. Enquanto estou sozinho na madrugada, eu quero calar o silêncio das tuas palavras, fingir que é mentira e você nunca esteve ao meu lado, antes que eu te esqueça e depois não exista nada entre nós dois. Antes que eu te esqueça, vou negar que te amo tanto, vou fugir do teu encanto. Antes que eu te esqueça, antes que eu te esqueça e te rasgue em mil pedaços, continuar o meu teatro antes que eu. Pensando no que me falou, seu amor por mim se acabou, que não existe nada entre nós dois. Amor, eu fiquei triste com essa decisão, explode o peito e queima o coração. Mas tenho que entender que só consigo amar você e vou morrer de solidão. Quando a solidão me pegar, eu vou tentar disfarçar que arranjei outra paixão. Eu sei que vai doer no meu peito, mas não tem outro jeito pra afastar a solidão. E quando a solidão me pegar, eu vou tentar disfarçar que arranjei outra paixão. Eu sei que vai doer no meu peito, mas não tem outro jeito pra afastar a solidão. Amor, andei pensando no que me falou, que seu amor por mim se acabou, que não existe nada entre nós dois. Amor, eu fiquei triste com essa decisão, explode o peito e queima o coração, mas tenho que entender que só consigo amar você e vou morrer de solidão. Quando a solidão me pegar, eu vou tentar disfarçar, que arranjei outra paixão. Eu sei que vai doer no meu peito, mas não tem outro jeito pra afastar a solidão. E quando a solidão me pegar, eu vou tentar disfarçar, que arranjei outra paixão. Eu sei que vai doer no meu peito, mas não tem outro jeito pra afastar a solidão. Antena Web. Teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo, fui. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor foi tão bonito. O tempo até parou. De duas vidas uma se fez. Eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E vou esquecer de tudo, dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. Eu vou, eu vou. O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas uma se fez. Eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. Do seu, nosso novo. Música. gente vive aqui nesse mundo, na vida além. A gente faz esse amor que nos une, tudo que convém. A gente busca não perder o tempo que está em nossas mãos. E não importa se alguém vai dizer que isso não existe, não. A gente aceita o momento do jeito que ele vier. A gente sente também quando os dias vêm nos afastar. A gente curte os cartões, telefone, que são formas de se amar. Até o bilhete escondido na fronha, na cama, antes de partir. A gente sente que falta uma parte quando a ausência vem. Por mais que tente, a gente não se acostuma quando dorme só. A dor se estende pela noite adentro, o pior é de manhã. A nossa casa fica feia e chata, não dá pra explicar. É sempre festa quando existe volta de qualquer lugar. Mudar o clima estampado no rosto e o sorriso vem. E vem aquela sensação tão louca que explode o coração. Matar a saudade, o amor, o desejo. Matar a saudade, o amor, o desejo. Tudo fica muito louco.